sou muito feliz por tê-la ao meu lado. Por vê-la saudável, com energia, inteligência, amada e com muito amor pela vida. E numa data em que, mais uma vez aniversaria, a minha alegria se expande. E eu agradeço a Deus, nosso Pai, por ter você, a quem amo e a quem desejo todo o bem desta vida, toda a prosperidade e amor. Que Jesus lhe cubra com as mais inúmeras bênçãos de que dispõe. Dê alegria ao seu coração e muita paz no seu dia. Os caminhos de Deus são perfeitos, e seu amor para conosco é sempre demonstrado, e tem um bom exemplo disso. Você, filha, pois a sua existência só vem comprovar o quanto Deus é maravilhoso, o Senhor da graça. Feliz aniversário, filha! Parabéns por mais um ano de vida!